ficam mais fáceis quando se tem alguém. Mas tem uma coisa, o que eu não consigo entender. Quando ele for, você vai ser vítima do amor. Que eu não consigo entender.